Cláudia, Eva se perdeu, Julieta se matou, só por causa do Romeu. Minha bisa já dizia, minha avó já ensinava, minha mãe já repetia, quando meu pai vacilava. O quê? Homem, homem não presta. Homem, homem não presta. Homem, homem não presta. Minha mina não me entende, minha ex não me entendeu. Homem, homem não presta. Homem, homem não presta. Homem, homem não presta. Todo homem é canário e cafajeste, menos eu. Ela vem feito um vulcão, copo de uísque na mão, bebe sem moderação, faz assim comigo não. Pirulitinho e chiclete, piripipiriguete, muita calma nessa hora. Ai, se eu te pego lá fora, vou te dar carona, te levar pra comer. Vou te dar carona, te levar pra comer. Vou te dar carona, te levar pra comer. A gente terminou, eu encontrei um camarada e contei pro camarada várias paradas que se conta só pra quem é camarada. Esse meu camarada prometeu não dizer nada, disse que fechou comigo, apesar de também ser amigo da minha namorada. Eu falei, valeu amigo, ele disse, então te ligo, vamos sair pra balada. Mas o tempo passou e ele não me ligou, outro dia ele me viu e foi pra outra calçada. Eu tentei ligar pra ele, mas se eu tento eu não consigo, me deu até saudade do amigo. Resolvi então fazer uma visita, mas seu ponto irmão você não acredita. Eu subi de elevador, ela desceu de escada, quase encontro com a minha ex-namorada.